Sem saber, sem tentar, sem viver. Isso já tá virando novela. Não precisa assistir pra saber o final. Vem pra mim então, eu vou lhe mostrar. Vem pra mim então, eu vou lhe mostrar. É assim que se faz, é assim que se ama. Se ama, assim te quero tanto. Eu te quero bem, assim que se faz. É assim que se ama.